Bem-vindos ao Save Point Podcast número 13. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Jonas e Simon Belmont não tem nada a ver com Van Helsing. Eu sou o Ocanha e essa é uma noite terrível para gravar um podcast. Muito bom, cara. É isso aí, galera. A gente está reunido para conversar sobre uma das séries mais famosas dos videogames, Castlevania. Cara, eu acho que é a série oficial do Conde Drácula, né, cara? Sem dúvida nenhuma. Vocês concordam? Eu concordo. Olha, eu oficialmente, na verdade, teve uns jogos ruins lá pra Mega Drive. Não sei se alguém gosta, vai me xingar, mas tinha os jogos lá da Drácula e Sim. Ah, beleza. Então vamos conversar um pouquinho sobre as origens da série, sobre os primeiros jogos. Vamos conversar sobre a parte inicial aí, mais ou menos até a era do Play 1. E porque a conversa deve ser um pouquinho longa e a gente deixa para um outro dia para falar sobre os outros jogos, os outros installments, os outros capítulos da série que são bem interessantes. E era isso aí que a gente vai falar, galera. Então, pessoal, a gente andou revisando, estudando, pesquisando e jogando alguma coisa sobre Castlevania. E até quando a gente se propôs a fazer esse podcast, eu fiquei bem interessado em procurar assim, o começo da série mais relacionado às pessoas responsáveis por ela, né? Ou seja, o making of da coisa. Não só necessariamente a história do jogo, a história dos Belmonts ou do Drácula. E uma coisa que até falei na apresentação, e é verdade, assim, o Castlevania, ele, principalmente nos primeiros jogos, me passou a impressão de que ele era um jogo do Drácula, né, cara? Ele com certeza tem muita influência do Drácula de Bram Stoker e as obras e importantes. E outras figuras do terror, né? É, justamente é curioso que eles até tinham até aquela coisa extremamente kitsch lá de ter as marquinhas da película no lado da tela de abertura, e aí tinha tudo, tinha Frankenstein, tinha Medusa, tinha Múmia. Uhum. É, exatamente essa mistura aí é que acabou caracterizando, né? É um jogo que reúne toda essa mitologia dos seres de terror, daqueles filmes antigos, os livros também. Mas acabou se focando na caçada ao Conde Drácula, né? É isso aí. Eu, na verdade, fiquei muito triste, assim, porque eu vi da mesma maneira que tem muito fã o jogo, tem muita gente que não gosta. Teve até uma campanha com os atores da Globo, não aos Belmont, uma coisa assim. Não, cara. Ah, cara, eu fiquei no vácuo aí, não peguei, cara, não peguei a referência. Não, velho. Não, tem aquele negócio da Belo Monte e tal, achei que essa uma anedotinha agradável. Uma brincadeira saudável aí, mas. Tá, vai rolar a musiquinha dos trapalhões aí, ou alguma coisa do tipo em homenagem, beleza. O Kanye até puxando uma assim, meu Deus, cara. Então, cara, sabe que tem uma curiosidade aí já sobre o primeiro jogo da série? É que, assim, todo mundo conhece ele como Castlevania, principalmente aqui a gente, acho que nos Estados Unidos também. Mas o nome original, se a gente for pegar, é Akumajo Drácula. Akumajo Drácula, que é Devil's Castle Drácula. E Castlevania, tá certa a tradução, porque Castlevania é o nome do castelo dele, né, cara? Não é o nome do boneco, né, cara? Não. O Zelda, o Metroid e o Castlevania. Agora tem que rolar uma musiquinha de suspense, né? Não, tem aquela piadinha, né? O Zelda, o Metroid e o Castlevania se encontram num bar e, né? E aí, o Contra não vem? O Contra não vem, o Contra tava de férias. Então, cara, esse jogo, ele, na verdade, ele tem umas versões que se chamaram Vampire Killer, porque ele acabou saindo pro NES em 86, no Japão. E aí ele tem umas versões para MSX e para outros computadores da época aí que acabou recebendo versões do Castlevania também. Mas no meu entendimento, até fiquei um pouco de dúvida, mas no meu entendimento a versão primeira e oficial seria a do NES, né? As outras já são adaptações. É, tem, na verdade, assim, o primeiro Castlevania teve muitos remakes, né? Inclusive, na mesma época, os que começaram saindo como Castlevania, como Vampire Killer, eram remakes ali pra Amiga, PC Engine, eu não sei se saiu o PC Engine, eu tô tentando achar aqui, mas... Não, não, na verdade era o computador da Konami mesmo, Family Computer Disk System, que recebeu. Sim. Ele, ah, e aí ele foi levado pro NES. Ele foi levado pro NES. É, e assim, cara, ele... O fator talvez mais importante aí da história realmente é a colocação de que o castelo do Drácula, o Castlevania, né, ressurge a cada século, mais ou menos, e quem caça ele, quem consegue parar com o ressurgimento do Drácula é um Belmont, né, que seria uma família de caçador de vampiros. Então acho que esse foi a maior colocação, mas assim, é engraçado porque, como a gente falou, o jogo ele é uma grande salada de elementos de terror, né, cara? Acho que é bem interessante assim essa maneira dele de colocar, assim. É, tinha inclusive piadinha que nos créditos do Castlevania 1 tinha os nomes das pessoas que trabalharam foram trocados todos por trocadilhos com os nomes de Bela Lugosi, do diretor, do pessoal que compôs a música do Castlevania, do Drácula, de Bram Stoker, com a referência a Nosferatu, referência a várias outras coisas. Ah, inclusive o capítulo do Angry Video Game Nerd de Castlevania 2, que é muito legal, porque ele fala assim, bah, esse jogo ele aterrorizou a minha infância durante anos, e daí aquela coisa, né, aquele jogo que tu nunca terminou, fica na tua mente assim, ah, aquele jogo maldito que eu nunca terminei, e daí ele bota no NES assim com aquela raiva dele, tá ligado? Ah, agora vai, agora vai, cara. É um dos capítulos mais épicos. A nossa infância teve uma coleção de jogos cretinos, na verdade eu paro pra lembrar, na minha infância eu lembro dois jogos que eu terminei naquela época. E eu tava olhando, às vezes, algumas coisas, dá uma vergonha, assim, desses jogos cretinos, tu vê um speedrun, tudo bem que os caras fazem no emulador, que fazem todo um combo, às vezes tu teria que dar uma volta do caralho, e o cara ele faz de um jeito que quando passa um morcego, passa uma medusa, joga ele pro andar de cima, em vez de ter que fazer toda aquela volta. Então dá uma vergonha de como a gente passava trabalho. Na verdade, sim, eu tava vendo alguns vídeos ali, porque eu queria jogar o Castlevania 1, que tu dissesse que é curtinho, é bem curto, né? São o jogo é curto, na verdade. Claro, e não deu pra jogar e tal, por outros compromissos, mas vendo os vídeos, eu penso assim, caramba, eu não sei se eu cheguei na segunda fase de algum Castlevania que eu joguei quando criança. Então entra na categoria Mega Man, não chegava em nenhum chefe, daí a gente joga e, pô, não, beleza, vou... era ruim pra caralho. A verdade é que a gente não fechava porra nenhuma quando a gente era pequeno, cara. Tu fechava alguma coisa, Jonas? Cara, eu vejo assim, ó, como se fosse pela falta de capacidade de fechar, cara. É incrível, velho. É sério. O Castlevania, ele acessava de duas maneiras, né? O jogo em si, que era, vamos dizer, monstro e tal, toda essa questão do terror, e a dificuldade, né, cara? É realmente assim, foi um jogo também que eu joguei. Fechar, porra, meu, nem a pau, cara. O cara chegava longe, igual o Mega Man. Não, pra mim tava junto. Fechei, pô, tu tá louco? Pra mim tava junto Mega Man, Ninja Gaiden, contra os jogos, os Castlevania, tinha mais alguns jogos, e entre esses estava o jogo dos Simpsons também, que eu gostava muito dos Simpsons, sempre gostei, e o jogo dos Simpsons era extremamente difícil, então... E Battletoads em dois, hein? Nossa, Battletoads, beleza, Battletoads em um, cara. Quando o cara é criança, o cara mal e mal matava o bicho das pernas, morria na faixa que descia. Mas olha só, Castlevania 1, no Brasil tem uma confusão também, eu achei interessante, assim, eu li na internet que no Brasil o Akuma Joe Drácula, que é o Akuma Joe Drácula, o Castlevania 1, ele foi traduzido para Vampire Killer. Então, como a gente tava falando daquelas versões ali, a coisa foi se misturando pra caramba e acabou virando Vampire Killer é o Castlevania, enfim, né? Coisa... Ainda bem que tudo que está na internet é verdade também, porque daí a gente pode se fiar nas nossas fontes. Sim. E, cara, Castlevania 1 também é um dos jogos aí que recebeu mais remakes, né? Tem versão aí... remakes não, perdão. Mas falando assim, versões dele para outros consoles. Tem para Commodore 64, Amiga, como o Canha falou, né? Para Windows, saiu em 2002 uma uma coletânea da Konami, Castlevania e Contra. Tem pra Game Boy Advance, Wii, Virtual Console. Desde na década de 90 não tive amiga porque antigamente os meninos e as meninas não se misturavam. Tá, né? Novo, cara. Ai, cara, tá foda. Oh, mas olha só, é um game, cara, que se tu for olhar assim a linha do tempo dele e todo esse desdobramento dele, cara, é uma coisa muito bacana, né? Dá vontade do cara jogar tudo. É legal. Desde 2013, cara, tu vê. Então, e tem essa história assim, né, que o Castelo voltava a cada 100 anos. Se o jogo fosse da Ubisoft, não fosse da Konami, o Castelo Drácula ressurgiria todos os verões antes das férias. Boa, cara. Bom, cara. Boa, cara. Bom, cara, o bicho é foda. E todo jogo ia ser bugado, mas mesmo assim ia ser lançado, né? É, porque o Castlevania 2 tem uns bugs tensos. O Angry Video Game Nerd tinha raiva com razão. Não, ô Jonas, é uma coisa que talvez você não tenha assistido, mas é interessante, cara, pegando essa coisa da dificuldade, já meio que puxando pro segundo jogo, nesse vídeo do James Rolfe aí, do Angry Video Game Nerd, ele mostra uma parte, e quem já jogou ou viu o vídeo sabe, no 2, cara, tem um trecho específico que pra te passar, tu tem que pegar um item no inventário que não tem nada a ver com porra nenhuma, que é um alho, se eu não me engano. Aí tu vai num cenário lá, tu vai num cenário que não tem saída pro lado esquerdo dele, assim, né? Porque o 2 ele já era de exploração aberta, tá? Já tinha até elementos de RPG, se for ver. E aí tu vai num lugar lá, tu tem que se agachar com aquele item equipado, ficar agachado, daí vem um tornadinho, assim, ó, um tornado e te leva pra próxima fase. Não, cara. Não, e assim, ó, só o detalhe, não explica isso em lugar nenhum, tá? Aí, exceto... Cara, como que o cara vai descobrir uma parada dessa, velho? Não, é óbvio que se tu segurar o alho e ficar agachado, vem um tornado e te leva pra próxima fase. Como acontece é que comigo toda vez, cara. Desde os meus 12 anos acontece isso, cara. Rapaz, nunca, velho. Que uma criança de 12 anos ia ter uma noção não posso, dessa. Não foi posso. Com 12 anos que eu comecei a segurar o alho. Tá, velho. Cara, então assim, então não adianta, os jogos daquela época que eram aquela velha história, né? Que eram bem curtinhos e eles acabavam usando meios até artificiais, cara, porque eu não consigo acreditar que o cara que fez o jogo não se desse conta de que isso era absurdo de entender. Mas era normal, na época, pro cara que fazia o jogo, era normal o jogo ser muito difícil, porque não era pro cara terminar em um fim de semana mesmo, entendeu? Era pro cara ficar jogando aquilo ali eternamente achando o máximo. Então... Não, e tem mais um detalhe, né? Tinha save pode. Já? Não. Não tinha save, né? Não, então, tinha save, cara, que eu usava. Olha a dificuldade imensa que é a parada, né, cara? Entende? Isso aí é foda. Cara, várias vezes, em vários games assim, no Mega Drive, eu e meu primo, a gente deixava o videogame ligado, cara, a noite inteira, cara. Pra não perder o save, cara. Não tinha save, não tinha nada. Isso aí, era regra, né, cara? Isso aí. Barbada, isso aí. Conta de luz. O problema é quando tu ia na casa da avó almoçar, tá ligado? E faltava energia nesse meio tempo. Na hora que tu voltava pra casa, cadê o game? Tudo resetado. É verdade. Então, e assim, já que falar em dificuldade em fechar, quando a gente já tava comentando aí, quando fecha o jogo Castlevania 1, tem os nomes trocados aí, né? Então, o que aparece lá? Aparece Terence Fisher como diretor, que é o Terence Fisher, o diretor do primeiro filme... Não, do filme Drácula de 58, que não é o primeiro. Mas era uma versão transexual, era Terence Fisher. Meu Deus do céu, a canha tá foda. O filme tá fiado hoje, cara. Tá bom, tá bom. Aí tem... Viado é o senhor, cara. Tem uma, cara, tem uma referência... Virado. Ô, porra! Tem uma... Tem uma referência óbvia que é Bram Stoker, que é o Bram Stoker, não preciso dizer quem é. Aí na música James Banana, que é muito bom, cara, que é o James Bernard, compositor do filme de 58, né, cara? E esse James Banana é uma japonesa, cara, é Kunio Amashita. É, e rompa essa assim, tradição de falar palavras em japonês que tem cu na palavra, né? Cara, sempre. Eu adoro falar isso. Não, mas o que é legal, essa Amashita trabalhou em muitos jogos de videogame em geral, assim, cara, até hoje trabalha, mas ela trabalhou no Mega Man X3 também. É uma compositora, e assim, cara, pô, falando em trilha sonora, Castlevania tem alguns temas mais famosos, hein, velho? Não, Vampire Killer é um clássico, né? Então, eu não sou desse tipo de tarado que conhece as músicas pelo nome, cara, mas as músicas ficam na mente do cara e eu acho que jogos com boas trilhas sonoras marcaram a infância, tipo, a música que dá quando tu morre no Ninja Gaiden, eu nunca esqueci. Por exemplo, aqui eu... Até porque tu ouviu bastante, né? É, enfim, mas o do Castlevania, as musiquinhas são legais e, pô, deu um monte de banda indie por aí, fazendo versões. Notadamente, pra mim, os mini bosses que eu conheci faz bastante tempo por causa do cover de... Um cover de Castlevania 3 lá e... Que tem um vídeo ridículo que eu postei o link pra ti lá depois, a gente passa pro pessoal. Verdade. A Vampire Killer, a gente vai linkar tudo isso certinho, né, cara? Inclusive, se eu não me engano, a Vampire Killer tem versão do Smooth McGroove, tá? E... Não, tem a do Blood Tears do Symphony of the Night, se não me engano. Ah, isso é verdade. Tem também, mas acho que tem mais de uma. Enfim. E aí, como a gente falou, a questão da linhagem dos Belmont e tal, que é uma das linhas guia da série, esse primeiro jogo, o protagonista é o Trevor Belmont, se eu não estou enganado. Opa, perdão. Simon, o protagonista do primeiro Castlevania é o Simon Belmont. Simon Belmont, não é? É o Simon Belmont, em 1691. Assim, é óbvio que eu tô lendo isso, né, essa data. Uhum. Mas só pra quem tá ouvindo se localizar, porque eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade nessa linha do tempo. E ela é meio difícil, ela é meio difícil de montar, tem muitos jogos. Oi. E tanto que o Castlevania 2 ali é Simon's Quest, tá ligado? Isso, o 2. Então o 2 já puxando, né? Pela segunda vez puxando o Castlevania 2. continua com o Simon. Uh-huh. Certo? Continua com o Simon e aí ele se chama Simon's Quest. Eles pensaram assim, além de ter um jogo extremamente bugado e complicado e com coisas crípticas que ninguém nunca vai deduzir, que tal se a gente fizer pausas periódicas pra virar noite e dia, só pra bacalhar com a paciência do jogador? Ah, isso é foda, cara. Tipo, eles... Vamos conversar assim, eles... Quando tu vê no documentário do Game Trailers, que a gente vai linkar, que é muito bom, tu vê que os caras estavam pensando na frente, estavam inovando, estavam fazendo coisas legais, né, cara? Fazer um jogo daquela época ali que trocava a noite e o dia e isso influenciava o gameplay, assim como Zelda foi fazer muito depois, por exemplo, né? Isso é legal. E na verdade... Eles estavam tentando fazer legal. Esse daí foi uma coisa que meio chateou as pessoas, que de dia tu tinha o pessoal da vila que vendia coisa, que dava dica, isso. E as dicas mal escritas, mal traduzidas, era engraçado e tal. E de noite não tinha os villagers e tinha os monstros tipo mais fortes, né? Complicado. E aí o que acontece? No segundo, o Simon ele tá tentando desfazer uma maldição que foi colocada nele pelo Drácula no final do primeiro jogo. E aí ele tá... Por isso que o segundo jogo começa com ele, não 100 anos depois, digamos assim. Então, em que ano que ele se passa na história, não sei, mas é próximo do primeiro jogo de NES. Pode falar, Jonas. Cara, eu ia já cair na questão, cara, de arma, cara. E pra mim, o Castlevania, a música, essa jogabilidade, esse mapa aberto gigante, tá ligado? Dificuldade... E a variedade de arma, né, cara? Que eu acho muito da hora. Não, e o chicote, né? Que... Épico, né? Épico, cara. Que é épico. E, o Jonas, se tu jogar o Lords of Shadow, cara, se tu gostou dessa coisa da arma, da origem dele, tu vai explodir a cabeça, cara. Principalmente pro final do jogo. Mas é muito massa, assim. O Lords of Shadow fez o que tem sido feito hoje em dia em muitas mídias, que é explicar as coisas aí melhor, né? Dar um sentido pra tudo, dar uma origem pro nome, da onde veio. Tanto que a ideia do cast do Castlevania, quando a gente tava conversando e tal, foi justamente pro lançamento desse game novo do Castlevania, entendeu? Claro, né, cara? Eu vi, fiquei com vontade. Pô, cara, eu acho que era legal da gente estar falando sobre isso. Mas, cara, é uma coisa assim, ó, que pelo menos eu já... Não sei se igual... Vai valer puxar a conversa agora já pra esse lado ou não. Pelo menos nos games do DS, tá ligado? Que eu tô jogando no Castlevania, assim, que eu me empolgo bastante, cara. É uma coisa tão sutil, mas faz tanta diferença no jogo, tá ligado? por exemplo, tu muda as roupas, tal, beleza, não sei o quê, tem toda uma mudança de jogabilidade, mas as armas, cara, é demais, cara. Então, isso daí eu acho que começou no Symphony of the Night, talvez tenha começado antes, a questão de ter os elementos de RPG, tipo de inventário, de tu trocar Elementos de RPG, vamos separar assim, elementos de RPG realmente foi mais pra frente, né? Depende do elemento que tu fala. Mas esse RPG mais pesado, que realmente o Symphony tem uma parte dele que é RPG puro. Escolher equipamento, atributo, etc. O que acontece? Gordear mesmo. O que acontece? No Castlevania 1 e 2, tu já tinha sempre uma arma secundária. Sim. Que só tinha um slot, uma delas por vez, que era a cruz, a água benta, e assim vai. O machadinho, que é bem famoso, né? E continuam até hoje. Então, o que acontece? Eles ficavam alocados num segundo botão, que eu não sei bem a partir de quanto, mas a partir de um determinado momento passou a ser pra cima e ataque. E não um botão só. Eu acho que pra toda a série também. Mas ele só tinha dois botões. Tu tinha um botão que era exclusivo de pular e tu tinha o outro que era de apertar pra cima. Exatamente. E é uma solução bem legal, porque é super tranquilo de usar, assim. Tá e que foi mantida mesmo quando a gente tinha 1 bilhão de botões, o que é idiota, mas enfim. enfim, não acho que chega a atrapalhar o canho. E daí, assim, o que acontece? E depois foi esse sistema todo diferente aí, Esse sistema com mais armas. E tu tem armas primárias diferentes, não só o chicote. E aí tu tens outras coisas pra escolher. Inclusive, até só vou citar rapidamente o Castlevania Order of Ecclesia, que é um dos mais recentes que eu joguei também, que é muito legal, porque a Shanoa, a protagonista, ela tem uns glyphs. Ela absorve um determinado poder por uma tatuagem que ela tem nas costas ali, que é uma parada mágica. E ela, as armas, na verdade, são magias, não são armas, entendeu? Então, por exemplo, tu quer usar uma espada numa mão e uma faca, uma adaga na outra. Então, tu escolhe o glyph, né? E além disso, tem a arma secundária. Mas, realmente, assim, os primeiros tinham esse sistema de arma secundária, uma de cada vez, e sempre o chicote como principal. E aí, principalmente a partir do Symphony of the Night, basicamente a partir dele, passou a ter esse sistema de trocar de arma principal e arma... Na verdade, pode botar uma arma em cada mão. Olha só, pessoal, vamos continuar só alguma coisa aí do Castlevania 2 que a gente estava falando. Uma coisa famosa também desse jogo é que ele tinha uns problemas de tradução bizarros, né? Então, tipo, o pessoal que traduziu acho que fez meio nas coxas, como se fala, e então tem frases, assim, dá pra comparar com a famosa I am error do Zelda, tá ligado? Tipo, os caras que traduziram acho que estavam... Shiny Get do Mario Sunshine. Não tô ligado, cara, desculpa. Não, isso é engraçado. Isso daí tem piadinha, o pessoal do Team Meat lá, que fez o Binding of Isaac, que o Super Meat Boy, fazem milhões de referências tanto a outros jogos. Tem o Castlevania também no Binding of Isaac. E tem um outro clássico, que é All Your Days Are Belong to Us, que esse eu acho mais legal de todos. Que é de outro jogo, né? Mas enfim. Sim. E aí nesse Castlevania 2, então basicamente, como a gente falou, o Simon ele tem que reunir partes do corpo do Drácula, mais uma cruz mágica, pra ressuscitar ele, pra poder matar ele. E então e aí, paus pro Drácula, mas a gente sabe que ele sempre volta. Pois é, cara, ele sempre volta. Eu fico questão o seguinte, cara. Eu, pra mim, quando falava do Castlevania, o chicote tinha uma importância tão grande, cara. Tu tá ligado qual é a importância do chicote? Tem uma história sobre o chicote, não tem? No game? Tem, cara. Galera... Pai, eu esqueci o nome do chicote, cara. É Vampire Killer, né? É o Vampire Killer. Chicote é o Vampire Killer, tá? E ele é uma... Ele é uma arma... Assim, Jonas, se a gente for considerar só os jogos antigos mesmo e tal... Ele é uma arma herdada na família Belmont, tá? Geração, vamos dizer assim. Isso, e ele não é um chicote normal, teoricamente, né? Uhum. Por isso que eu te falei do Lords of Shadow, puxando aí pra um Castlevania mais novo, só que ele, teoricamente, é um Castlevania Zero, um recomeço pra série. Então, ele já é diferente, na verdade, ele parece meio que a arma do Kratos, assim, tipo uma corrente que estica e a cruz fica na mão dele. Uhum. Então, mais legal, o mais legal, que não é a representação gráfica, por exemplo, na capa dos antigos... é que a base dele é uma cruz, tá ligado? E a parte dele sai uma corrente que tem uma ponta, assim. Uhum. Então, esse seria o Vampire Killer conforme o Lords of Shadow. Massa, cara. Dá. Mas ele é bem legal, assim, né? Enfim, cara, o 2 é um jogo interessante, até a questão do comparação com o Zelda 2, Adventure of Link, que é um jogo de exploração com um mundo mais aberto, apesar de ser side-scroller, né, teve uma diferença aí já, se for comparar até os speedrun, o primeiro os caras fecham em 15 minutos, meio Castlevania, o 2 já leva uns 40 minutos, porque tem mais exploração e tal. Feito em emulador, feito no modo, digamos, meio cheatado, eu vi Castlevania 1 em 12 e Castlevania 2 em 31. É, dá pra ver a diferença aí já, é uma coisinha mais demoradinha. Certo? E aí a saga continuou no Castlevania 3, que é o Dracula's Curse. Trouxe um novo Belmont aí, cara. Trouxe o Trevor Belmont, que é o descendente do Simon Belmont. E esse Castlevania, cara, eu cheguei, assim, ó, o 1 eu fechei, o 2 e o 3 eu joguei em emulador, mas não fechei, tá? Uhum. São bem difíceis e tal, claro que até emulador, se o cara for pegar aí e tal, não sei o que, não sei o que. Isso no NES, né? É, eu jogando em emulador, tudo no NES, né? O 3 uhum. também é pro famoso Nintendinho. Três cores, como diria o Jurandir Filho, né? É que tinha a questão da paleta de cor ser muito repetida para vários jogos, mas era difícil trabalhar com essa desgraça, cara. Os caras tiraram leite de pedra, tem cada clássico, tem alguns jogos que tem uma paleta de cor mais puxando. O Ninja Gaiden me lembra muito azul. E azul, verdinho, coisa assim. Jogos... Oh, cara, Castlevania Metroid é tudo meio laranja. É, rosa. Mas o. Assim, ó, o Castlevania é meio feião, tá ligado? É tipo umas cores meio mal colocadas. Mas, por exemplo, o Mega Man, cara. Sabe, o Mega Man não parece um jogo daquela geração, cara. Na minha opinião, não parece, cara. Sim, tem uns jogos, ó, eu tava... Nem se compara, nem se compara com Castlevania, cara. Tipo, não, é muito melhor, tá ligado? Tu quer ver graficamente o jogo lindo de NES, né? A Boy and His Blob. Esse jogo é muito lindo. Qual que é o nome? A Boy and His Blob, um clássico que eu não joguei. Vocês não devem ter jogado, mas ele é um jogo famoso hoje em dia. Uhum. Bacana. É, saiu um remake, não lembro pra qual plataforma, sei lá. Pô, cara, o Castlevania 3, na verdade, ele foi pro passado. Ele pegou essa história aí de recontar a história, não de recontar, mas contar as origens, né? E ele foi pro ano de 1470 e poucos, sendo que o outro era em 1600 e pouco, com o Trevor Belmont. Né? Então, na verdade, não é um sucessor, é um antecessor do Simon. Uhum. E a família Belmont já tinha essa característica de ser uma família que caçava os vampiros e tal. É, eles tinham sido exilados de Wallachia e eles são chamados, novamente, eles são chamados pela igreja. Apesar de que eles eram temidos por serem super-humanos e tal, mas o Drácula estava ameaçando a região e eles foram convocados aí. E aí o Trevor foi lá resolver os problemas com seu Vampire Killer, chicotão do mal. É assim que tem que ser, né, cara? Alguém tem algum problema, tu pega uma arma, vai lá e resolve pro cara. E olha só, esse Castlevania 3, o interessante é que ele foi o primeiro da série a trazer mais de um personagem jogável. Então tu tinha o Trevor, aí tu também tinha a Sifa Belnades, que era uma maga, uma jovem maga e tal, que tipo, a parte de ataque físico era muito ruim, mas tinha magias elementais e tal. E um Tiff, ou um pirata, enfim, que é o Grant Danasty, que ele conseguia escalar nas paredes e mudar de direção no meio do pulo, o que não tinha nos jogos da série. Então, assim, é bem legal porque ele começa a trocar os... fazer essa parada, tu tem que trocar de personagem pra poder fazer determinadas coisas. Não é tipo, escolhe e vai até o final. Eu não sei bem se tem que fechar o jogo pra poder trocar. Isso eu não sei te dizer de certeza. Parece que os personagens tu podia pegar a partir de certos boss encounters. E aí, tipo, tu ia te acompanhando e podia trocar. O interessante é que lembra mecânicas que, claro, jogos muito mais recentes e elaborados que construir esse tipo de coisa depois. Por exemplo, no Trine, que tu pode trocar de personagem principal, inclusive, tu alcança um lugar e troca de personagem pra fazer uma outra passagem e tal. Exatamente. E tem mais um personagem jogável aí, cara. E isso é meio interessante, que é o Alucard. O filho do Draco. Que surgiu aí, né? Que surgiu aí. E aí a gente vai falar dele lá na frente no Symphony of the Night. Um detalhe desse Castlevania que a gente tá falando agora é que ele tem a opção de tu escolher o caminho, é isso? Exatamente. Castlevania 2, né? É. O 3, no caso, Dracula's Curse ali. Ah, o 3, o 3. Ele isso, tem a possibilidade de tu pegar e tu escolher um caminho após o, vamos dizer, o fechamento da fase ali, né? O que eu tava vendo ali, até que o Game Trailers mencionou, é o seguinte, ele mistura algumas coisas, tipo, as coisas que não deram certo do... Até achei interessante que eles conseguiram fazer essa leitura do feedback do público. As coisas que não davam certo, tipo, aquela mecânica da noite e dia do Castlevania 2, negócio de falar com pessoas do vilarejo, eles tiraram tudo, eles deixaram mais linear como Castlevania 1, só porque algumas pequenas modificações de... Os elementos de RPG ficaram mais fortes, então assim, ó, o Castlevania 3 pros outros é um jogo profundamente mais bem elaborado, e trilha sonora fantástica também, quer dizer, teve várias qualidades, manteve. E elaborou outras. Mas eu acho que o pessoal reclamou, cara, aí no 2, tá ligado? Porque realmente o 2, ele é aquela velha história, né? Tentou inovar e tal. Mas o que me impressiona é, na época, esse feedback ter voltado pro desenvolvimento e ser atendido, porque não tinha Twitter. Imagina quantas cartinhas eles leram, cara. Pois é. Imagina os pais indignados, eu comprei esta merda dessa fita e o moleque não consegue terminar. Não, na verdade eles não deviam reclamar, né? Pois é, cara. Eu acho que os pais não reclamavam, porque geralmente o pai dá um jogo quando o cara termina um. Daí não terminava, não precisava dar mais jogo. Quem fazia uns jogos... Era assim, mas eu debulhava todo jogo que eu tinha, cara. Quem fala... Ó, Jonas Fechador aí. Birro grande. Ah, nossa, meu Deus, cara. mas é aquela coisa, né, cara? Não, o cara não conseguia fechar muita coisa. Cara, o cara não fechava nada. Quando a gente era criança, a gente só apanhava. A gente alugava as fitas pra gente ter o traseiro chutado. A gente era chutado o traseiro durante a semana no colégio por todos os caras que jogavam futebol e pegavam as meninas. E depois era bulinado. Assim, eu tô me sentindo miserável bastante. Eu vou alugar Castlevania 2 e vou sofrer o final de semana inteiro. Not miserable enough. Ah, muito bom, cara. Puta merda. E assim, ó, uma coisa interessante da gente falar nesse ponto é que a série Castlevania, ela é bem famosa, e obviamente, só que assim, ela nunca foi uma série que vendeu muito, sabe? Ela é uma série que, na verdade, sempre teve vendas menores, não era top seller e tal. Só que isso aí, até que tu falou do feedback, eu achei interessante, porque eu acho que o feedback foi mantendo a coisa... Claro, vendia bem o suficiente pra dar algum lucro e valer a pena, senão a galera não ia continuar fazendo o jogo, né? É aquela coisa mais... Tipo seriado TV. Não deu audiência, foda-se se a história é muito legal, tá ligado? Mas está no quarto episódio. É, então assim, eles continuaram fazendo o jogo, mas eu tenho essa impressão de que provavelmente teve um feedback, assim, do pessoal dizendo, olha, tô curtindo e tal, e... Então, continuando aí, Jonas, o que a gente tem? Teve o Dracula's Curse, que foi Castlevania 3, aí depois volta de novo Castlevania 2, Belmont's Revenge, tá ligado? É, Belmont Revenge, eu acho que ele deve ser de Game Boy, alguma coisa assim, cara, na real. Vamos continuando. Eu acho que os que marcaram naquela época ali, cara, foi esse Bloodlines, né? Não, o Bloodlines, ele foi... O Bloodlines era do Mega Drive, ele não marcou muito, não, cara. É? O Castlevania 4, o Super Castlevania 4 do Super Nintendo foi... Foi muito falar na época, e o Hound of Blood, que era o primeiro Castlevania, digamos, o predecessor do Symphony of the Night, era, tipo, acabou sendo lançado para PC Engine, que era o TurboGrafx, né, nos Estados Unidos. É, TurboGrafx. E, tipo, no caso, ele teve que ser trazido de volta, porque era um jogão e pouca gente jogou esse videogame, vendia menos que o Mega Drive, que vendia menos que o Super Nintendo, então... Sim. Ô, Jonas, esse Belmont's Revenge é do Game Boy clássico, tá? Ele é um gráficozinho... Sofrido. Não, mas é sofrido pra nós hoje, porque eu tava vendo que esses... Tipo, na verdade, o Castlevania, ele achou uma força muito forte nas plataformas móveis, e eu acho assim, ó, os jogos de GBA são considerados os melhores jogos de GBA. É, tem versões dos primeiros Castlevania pro Game Boy normal. Tem. Ah, não, daí já é outra coisa. Daí já é, sim, Game Boy Advance, ô Canha. Mas esse Revenge aí é pra Game Boy Advance ou é pra Game Boy... Não, Game Boy clássico, eu falei. Game Boy primeira, tijolones. Não, desculpa, é que eu sou disléxico, eu não entendo português, então... Eia. Não, é que é Game Boy que o cara tem que jogar com uma lamparina na cabeça. Ah, não, é o Game Boy Advance, mas teve um SP, né, que salvou. Não Advance, Game Boy tijolão, primeiro. Ah, não sei, mas aquele ainda dava pra jogar, porque não era colorido, o problema é o colorido sem backlight. Sim, eu acho que, enfim, no Color já devia ter backlight, mas foda-se. Galera, Super Nintendo, color, né? Super Nintendo Castlevania. O quê? Opa! Fora Color! Puta que pariu! Então, vamos falar sobre o Super Castlevania aí. Super Castlevania 4 do Super Nintendo, que, cara, na verdade ele é um remake do primeiro, é isso? É isso. Na verdade, ele, assim, segundo a japonesa, sim, segundo a Konami japonesa, sim, segundo a Konami americana, não. Então é meio dúvida ali, mas ele é um remake. Cara, basicamente... O que eu tive vendo, cara, é que ele tem mais fases, vamos dizer assim. Perdão, Jonas, do ponto de vista da história, o Simon Belmont tem que derrotar o Drácula. Então, assim, pra mim ele é basicamente aquele primeiro do NES que a gente falou. Só que daí eles implementaram muita coisa no jogo. Uhum. Obviamente gráfico, né? Mas assim, o castelo maior, diferente, mais fases, inimigos, etc. Mais trilha sonora refeita, remasterizada, enfim, outras músicas e, assim, uma diferença bem grande no chicote, já que o Jonas... Opa, tchê, o Jonas gostou do chicote. Cara, é a arma épica do game, né, cara? Tu podia segurar o botão de ataque e ficar girando com o direcional. É, pra tirar proveito de um benefício gráfico lá, que era aquele Mode 7, de girar os sprites que o Mega Drive já tinha de nascimento já. Ah, tá. E aí... É melhor, é bem melhor, né, cara? Não precisa falar. Cara, mas consegui um monte de ódio. Nossa, aí. O cara é tendencioso pra caralho. Não, e a outra coisa que girava também, quem era o cenário, Cara. Cheio. Não, verdade. Tinha uma diferença aí que eles fizeram umas paradas, uma hora que tu entra ali, o cenário começa a girar, assim, o cara fica muito louco. E... Era o mid-spin. Cara, e eu recomendo aí... Pô, velho, todo mundo que tá escutando, cara, se não jogou esse Castlevania, se não jogou inteiro, eu vou admitir que eu não fechei, mas eu tenho uma lembrança, tá? Agora faz bastante tempo que eu não jogo, de depois eu pegar ele em algum Super NES pra jogar, eu acho que foi em locadora, tá? E assim, eu tenho uma lembrança dele ser meio duro, assim, sabe? Tipo, o boneco anda devagar, parece que ele é meio pesadão. Cara, assim, ó, o boneco parece que ele tá engessado, que ele teve uma lesão na coluna, ele tá engessado, tipo, o torso inteiro, ele é muito estranho. Então a minha lembrança não é tão errada. É, mas ele é um bom jogo ainda, cara, realmente recomendo, tô recomendando aí de coração, digamos assim. Falar em coração, eu acho curioso, assim, primeiro, o coração, ele era uma espécie de moeda, uma moeda de troca lá para os itens especiais, para as armas que ficavam... Isso mesmo, era uma moeda. E essa virada foi muito boa, que é falar em coração... Né? Exatamente. E o vai lá, outro, que anima, é um time afinado, aguenta coração. Rapaz, eu pensava que ele ia bacalhar, cara. Eu pensava que ele ia soltar uma frasezinha de efeito. Não, vai lá, deixa ele falar. O grande segredo é falar sério de vez em quando, pelo menos de vez em quando, né? Então, isso era interessante. E outra coisa que eu acho muito curiosa é que desde o Castlevania 1, tu tinha 16 graduações da barra de life, porque eles sabiam que tu ia apanhar bastante. Ah, sim, e é tão legal que daí tu pegava, tu caía num buraco, porque tu levava aquele... aquele pulo para trás quando o inimigo se acertava e não adiantava ter 16, 32, 248, porque tu ia cair no buraco e ia perder todas elas de uma vez só. Ah, esta não, mas, porra desse jogo. Mas buraco sem fundo, cara, bottomless pit é uma mecânica que universalmente significa morte instantânea, aí tu não vem chorar, né? Cara, mas é, livre, não. Mas é que assim, ok, é que às vezes tu pegou, tu tá andando pra esquerda, e aí tu subiu uma escada no final do cenário, aí tu vai pra direita. Então, tu tá num nível acima do que tu tava, tem chão ali embaixo. Só que ele caía, e caía no nada, e morria. Ele morria porque ele encostava na televisão, não, mas tá ligado? Eu sei, eu já acho que é defeito do meu monitor, da televisão, o cara encostava ali e morria. É, exatamente. O que mata é a borda da TV. O que mata é a borda da TV. E água, né, cara? E água, cara. Eu achei que o vampiro era o outro cara, bicho. Cara, não podia ver água esse boneco, cara. Puta que pariu. Imagina o cheiro. Na família Belmonte, uma reunião de família Belmonte de noite, todo mundo o dia inteiro, foi caçando vampiro, 8 horas da noite, todo mundo sentado na mesa sem tomar banho. Deve ser uma beleza. Uhum. E ainda comendo alho. Deus, cara. Oh, o pior também era tu levar a porrada e voltar pra sala anterior, tá ligado? Boa. Não, mas um certo, lógico, tu cair no buraco era pior, cara. Mas com certeza uma coisa que incomodava também é tu voltar pra sala anterior, cara. Tem que matar todos os monstros de novo, que saco. Boa, meu Deus, cara. Não, mas no Castlevania também, tu dá as costas pro cenário e surge um bicho de novo, cara. Imagina se fosse tipo um mendigo, ou sei lá, uma pessoa coletando impostos que dá mais ou menos na mesma. Ah, senhora, cara. Meu Deus, cara. Cara, eu tô vendo um vídeo aqui do Castlevania 4, do Super Castlevania 4, em primeiro lugar. Que jogo feio, Senhor Jesus, ele parece um jogo de Mega Drive feito com Super Nintendo, de tão bom. É mais feio que gol do Figueirense, rapaz. É mais feio que enrabar a mãe no tanque, né? Nossa, o bicho é grosso, né, cara? Mais feio que bater na avó no Natal, rapaz. Uhum. Cara, e assim, ó, uma coisa interessante, tô vendo aqui na abertura, quando aparece o Simon Belmont na frente do castelo. Isso, que tá, é igual do tão aberta, cara, que eu acho assim, ó, tinha um sprite de um cavalo ali originalmente que foi deletado. O cara esbarrou no The Last e falou, fudeu, cara. É. Não sei mais onde é que tá esse código do cavalo aqui, não vou achar mais. Deixa sem o cavalo. Ele podia vir cavalgando que nem no Monty Python, né? Fazendo com a boca. Pocotó. Ia ser bem legal. O primeiro comentário na página que eu tô vendo, a ROM. O Canha falando mal, né? Nada. Aí o cara, em maio, na minha opinião, o melhor jogo da série. ai. É, no fim, enfim, é aquela história, né? Tipo, é porque tem coisas que não resistem ao teste do tempo. Tipo, jogos 2D são poucos. Esse jogo cai pra mim bem numa categoria assim que, tipo, ele cai numa categoria junto com Last Blade do Mega Drive, embora seja um jogo tecnicamente muito superior ao Last Blade, mas tipo assim, com bonecos super duros. Ele me lembra, sabe o que é um jogo do Mega Drive chamado Ernest Evans, que o cara tinha um chicote também. Tipo, é um boneco duro do mesmo jeito. E tem outros jogos, tipo, que, o 3D, tem umas épocas ali, principalmente Mega Drive, tipo, Nintendo 64 e PlayStation, que são jogos que não resistiram ao teste do tempo, só que, por outro lado, geração 32-bits, os jogos 2D, como o Symphony of the Night, tipo, vão eternamente ser lindos, porque são obras de arte primorosas, bem elaboradas. O que acontece é a técnica do 2D bem desenvolvida. Nessa época, sei lá, os caras estavam tentando botar uma tecnologia nova, mas não acharam meio caminho, mas funciona, tem jogos piores, né? Sim. Ai, cara, enfim. Mas... Pô, cara, eu acho que assim... Por exemplo, que me lembrou aqui, é mais antigo que esse, o jogo chamado Shadow of the Beast, que era TurboGrafx, e depois saiu pra Mega Drive. Puta! Sim. É um jogo que hoje, tecnicamente, tu não... Tipo, é muito difícil conseguir ou não, acaba não tendo paciência. Porque, assim, é um jogo tecnicamente mal executado, essa coisa de 2D. Tu pensa, pô, barbada, qualquer idiota faz. Não, os caras conseguem cagar o pau bonito aí. Ai, cara. Ai, enfim. Eu vou tirar esse gameplay antes que eu vomite ao vivo no cast. Oh, ok, isso, cara. Eu tô aqui jogando meu Castlevania 4 aqui na versão original do emulador aqui, tranquilo, ó. vamos fazer um gameplay. Já boto na edição aqui. Vamos fazer um gameplay disso aqui, cara? Cara, a gente tinha que testar. Não sei se tem como fazer um gameplay disso aí, mas, por exemplo, o Castlevania ali, eu peguei os do DS pra dar uma jogadinha enquanto o cara vai no banheiro, aquela história toda, né? Eu não consigo jogar no banheiro, cara. Eu cago muito rápido. Tem que jogar Castlevania 1 no banheiro. Cara, nem Temple Run eu consigo jogar no banheiro, cara. Eu chego ali, quando eu tô ligando, desbloqueando o iPhone, já foi. É, mas é que na real, tipo, cagar é uma atividade de uso exclusivo. Então, quando tu tá jogando, tu não consegue jogar e cagar ao mesmo tempo. Rapaz, esses dias ali eu tava tirando primeiro lugar, atrás de primeiro lugar ali no meu banheirinho ali, rapaz. No Mario Kart ali, ó, online, ganhando... Não, mas então, o que acontece assim, ó, tu não faz uma curva usando o Power Curve no Mario Kart exato momento que tu tá fazendo, colocando sorvete na... colocando o Obama na Casa Branca, matriculando... Eu faço, rapaz. Naquele só exato momento, cara, no exato momento. É. Na hora que faz o Power, não sei o que tu falou ali, eu faço o meu Power. Fundar o marujo ali. Eu boto o Pelé pra nadar. Na Casa Branca, não... Eu boto o Pelé pra nadar. É. Não, mas ó, teve o... Tava dando uma olhadinha nos do DS. O World of the Clash eu achei fantástico. É fantástico. Eu tô quase fechando, só deixa eu te interromper rápido. É assim, ó, eu tô quase fechando e, cara, ele é um jogo que, pro padrão atual de dificuldade, ele é bem difícil, tá ligado? É. Tu tem que se esforçar mesmo pra fechar, velho. Tem que se esforçar. Tem hora que dá vontade de parar de jogar. Só que, assim, como o jogo é bom, tu... Tá, beleza, vou voltar. Mas aí, tu, assim, ó, tu morre 4, 5 vezes no mesmo cenário, longe do save point. Plim, ó, o jabá gratuito de eu mesmo. O negócio é tá sempre perto do save point, né? Plim. É, tu morre longe do save point, cara. Puta que pariu, velho. É um... Assim, ó, é uma tristeza, tá ligado? É, eu tava assim, eu tinha brincado um pouquinho do Dawn of Sorrow, que foi o primeiro do DS. Tinha depois brincado um pouquinho do World of Ecclesia. Eu dava choro por algum motivo na época que eu joguei, eu não empolguei em continuar. O World of Ecclesia eu gostei, mas perdi um save, fiquei puto da cara. E eu tava brincando hoje um pouquinho com o Portrait of Ruin. Eu achei interessante que ele tem dois personagens pra tu trocar. Tu vai com os dois e vai trocando. É, sim. E uma maguinha e tal, que isso surgiu já. Eu acho que tinha no Castlevania 3, tem no Symphony of the Night. E eu achei interessante que tem um modo co-op, que eu fiquei pensando, pô, a gente podia testar isso aí uma hora. Opa, qual que é o nome Port desse? Portrait of Ruin. Não, Portrait of... of Ruin. Ruin, original do GBA. Original do GBA. Não, ele é do DS. DS? Eu tô jogando agora. Mas o original... Não tem nada de original, é do DS. Não é pirata porque é uma ROM num flashcard. Não, mas falando sério, eu acho que o Portrait of... Não, mas peraí, tem mesmo pro GBA e pro DS? É isso? Eu acho que não. O Portrait of Ruin é só do... O Portrait of Ruin é 2006. Ah, perdão, eu me enganei. Não, beleza. Bom, galera, vamos falar a sequência aí. Assim, a gente tá pegando os jogos que a gente considerou mais importantes pra criar uma coisa sem muita confusão, porque já é difícil se localizar nessa saga toda, né? Tá, tu quer Castlevania sem muita confusão, então... Não, peraí, calma lá. É, então, a gente vai partir pro Rondo of Blood. Que saiu para PC Engine / TurboGrafx nos Estados Unidos no Halloween de 87, é isso mesmo, cara? 87? Puta. Não, foi para PC Engine em 93. Não, eu achei interessante, ó, ele era Akuma Jo Drácula X, né? Isso. Então era tipo Castelo do Drácula 10. Né? E aí depois, quando eu encontrei o Symphony of the Night pra comprar, Sim. Eu tinha coleção de Ação Games e eu não tinha PlayStation. Eu tinha um primo, que é um amigão de criação, quase um irmão pra mim, de minha mesma idade. Sim. Eu ia visitar ele e levava um CD de presente pra ele e já levava o jogo que eu queria jogar também, pô. Claro. Enfim, o outro jogo era o Castlevania Double X, que foi o Symphony of the Night, que eu tive o prazer de jogar os 15 primeiros minutos desse jogo umas 4 vezes, mas não mais do que isso, infelizmente. Sim, sim. Cara, esse jogo ali, ó, o original dele também não é tão tranquilo de jogar, talvez, como a gente estava comentando do Super Castlevania e tal. Mas assim, basicamente eu joguei a versão de PSP, tá? Que era um remake, Dracula X Chronicles. E cara, esse remake vale cada centavo, tá ligado? Vale cada centavo, cara. Por quê? Eles refizeram o gráfico, aquele continuou 2D e tal, só que fica um 2.5D, né? Ele todo refeito, com os personagens têm 3 dimensões, o cenário tem vários detalhes a mais, só que é o mesmo jogo. Tu joga com o Richter Belmont. A gente passou pra frente agora na linha do tempo e tem uma segunda personagem jogável, que é a Marie. Esse jogo, ele é principalmente muito importante porque ele vai levar diretamente pro Symphony of the Night, que é um dos melhores jogos de Castlevania, se não o melhor de todos os tempos. E começa com o fim do Rondo of Blood, quando tu vai lá, que começa de bombado. Isso, exatamente. E é um começo de jogo daqueles demais, né, cara? O começo marca o cara, assim. Imagina, mas... eu joguei esse começo 4 vezes. O cara, nossa, que animal! E aí o cara para de... Muito bom. Então, cara, nesse jogo tem uma coisa interessante que, se eu não me engano, também é a primeira vez que eles fazem. Eles colocaram um segundo vilão, um novo vilão, que era um priest lá, um padre do mal, chamado Shaft. E ele é o responsável por ressuscitar o Drácula nesse jogo. E o Richter Belmont vai lá, ele tem que resgatar a namorada dele, mais 3 mulheres, donzelas, como queira chamar, incluindo essa Maria, enfim. E outra coisa que ele... Enfim, derrotar o Drácula. Outra coisa que esse jogo iniciou na série foi a questão de nomes com 3 palavras. Tipo, Rondo of Blood, Portrait of Ruin, Dawn of Sorrow, e aí vai, Symphony of the Night e todos os outros que vieram pra frente. Então, já tem várias tradições que foram iniciadas pelo Rondo of Blood, que é um excelente jogo, cara. Então, ele é um jogo assim, ele é considerado uma pérola esquecida, que por causa do Symphony of the Night, as pessoas assim, ó, tá, caramba, da onde vem esse Symphony of the Night? Tipo, tá começando, muita gente, né, pegou lá o do PlayStation, começa com aquele final animal, o começo, do que é o final animal do Rondo of Blood. Eu pensei, meu, que jogo animal, mas eu não joguei esse jogo. Aí o pessoal foi procurar, e aí tanto que surgiu esses remakes, essas coisas. É uma pérola perdida, que foi resgatada, felizmente. Realmente, eu acho que o interessante é que, basicamente, quem jogar o Symphony of the Night vai se interessar por aquele começo ali, por ver que ele tá... É aquele filme que começa com o final, cara, do primeiro, né? A música daquele começo... Vá! A música fica na cabeça de qualquer cidadão. É uma versão do Castlevania com rock, já usando todos os potenciais do jogo gravado num CD. É fantástico. Aquela música lá, o cara já entrou. E assim, cara, então interessante que as pessoas vão... espero, né, que as pessoas que joguem o Symphony of the Night se empolguem, procurem o Rondo of Blood, porque realmente a relação da história é direta, daqueles personagens ali e tal, e vale mesmo a pena jogar. O jogo é muito bom, cara. A história deles passa no Castelo do Drácula em 1944, durante a Segunda Guerra. Então tem esse setting legal aí, temporal. O qual? O Symphony of the Night ou o Rondo? Não, o Rondo. O Rondo é 1942. Nossa! Tô viajando, desgrava tudo. Tá, eu achei interessante que o Richard Belmont tinha 19 anos. Ou seja, ele já tomava anabolizante naquela época. E, pô, a vida dele com 19 anos foi bem mais interessante que a minha, cara. É, tu vê, em 1790 e pouco, que é conforme a gente tá lendo aí a data, pra se localizar melhor, como eu falei. 1792 já tinha anabolizante, né, cara? É. Nossa, 19 anos, cara, meu Deus. Não, os Cavaleiros do Zodíaco tinham 14, eu não digo mais nada. O Shun tinha 13. Ah, mas o Shun é viado. Ai, cara. Então, a namorada dele é sequestrada por esse Shaft, e é bem legal esse Priest que eu falei. É, e na apresentação dessa versão de PSP é muito legal. Tem uma CGI aí, uma cena em computação gráfica muito, muito legal. Eu vou procurar para linkar no, na postagem. E conta bem essa história aí, que não é tão, tão complexa, né? E, cara, eu acho que a gente pode partir pro Symphony of the Night, que é a estrela da noite, né, cara? Eu acho que não é tem que como... É o filé do filé, que é a cerejinha do bolo, creme de la creme. Ah, oh, meu Deus do céu. É o melhor de todos. E eu melhor... acho que a gente vai fazer o seguinte também, né? Symphony of the Night, a gente vai fechar a noite, né? Com certeza, cara, com porque certeza. Não porque não falar de todos os outros que vêm em seguida, que a gente quer falar. Não, também. Não, que a gente eu quero falar... A gente falou dos outros agora, até agora, né? É, eu quero falar mal dos de 64, eu quero esse poder, mas eu sei que vai ter que ficar para outro podcast, porque eu vou ficar uma hora também, falando. Segura. Olha só, cara. Piada aí, ô maluco. Então, assim, depois do Rondo of Blood, o pessoal... o que acontece? Vamos ver. O Castlevania teve Castlevania 1, 2 e 3, lançado para Nintendinho. Algumas versões para Game Boy. Os ports para outros consoles na época, computadores, Amiga, Commodore, etc e tal. E aí veio a era do Super Nintendo, Super Castlevania, foi legal na época. Eu acho que até hoje é um jogo válido de jogar, apesar de alguns detalhezinhos aqui ou ali. Mas e agora, cara? Pra onde que essa série vai, né? Pra o que que os nintendistas estavam jogando, né, cara? Aquela época ali do Nintendo 64, PlayStation veio com CD, o Nintendo 64 continuou no cartucho. Grande ideia, obrigado, Nintendo. Eu fui lá e comprei um Nintendo 64 e todo mundo olhava pra mim com o PlayStation e dizia, pobrezinho. Cara, e aí simplesmente... Simplesmente até o Castlevania foi pro PlayStation, cara. Já não bastava o Final Fantasy. Já não bastava muita gente ir pro PlayStation e o Castlevania foi também, cara. Só que o mais legal é que o Symphony of the Night, essa mega ideia que os caras tiveram de fazer um jogo novo do Castlevania no PlayStation, além disso, ele veio com uma ideia muito legal, que é o seguinte... Com a era do PlayStation 1, tava todo mundo migrando pro 3D, né, cara? Tava todo mundo lá, jogo é 3D agora, o negócio é polígono, não importa, toma polígono na cara, pá, tem tá ligado? Tem que ser 3D. Tem que ser 3D. E os caras falaram, não, vamos fazer um jogo de plataforma 2D, desenhadinho, com sprite e tal. Só que, cara, o que que esses caras fizeram no Symphony of the Night, cara? Puta que pariu, velho. É animal até hoje, cara. Aí, e agora eu já sempre quero até... Será. Sempre será, cara, esse é um jogo que não vai envelhecer, cara. Não vai envelhecer. Sabe, ele é assim, ó, ele é um jogo de Super Nintendo muito bem feito, tá ligado? Ele é o que o jogo de Super Nintendo gostaria de ser e não tinha capacidade. Música, CD, gráfico refinadíssimo. Nossa, cara, assim, ó, o que acontece? Quem tá ouvindo aí que, pô, qual jogo que eu jogo e tal? O André, nosso amigo aí que participou do outro podcast ao vivo, do 12, e de outros também, nosso amigão aí. Ele tava perguntando hoje, ah, mas o que que eu jogo e tal, até ele ia participar, acabou não podendo. Eu falei, cara, e pra quem tá ouvindo também, cara, começa pelo Symphony of the Night. Não é o começo da história, o protagonista é o outro, e é muito interessante, e é o protagonista mais legal de tu jogar, que é o Alucard, o filho do Drácula, né, o meio vampiro. O Capeta Júnior. O Capeta Júnior. E, cara, é o personagem mais estiloso da série. Mais disparado, cara. Disparado. Então, assim, ó. Jonas, eu acho que não chegou a jogar, né? Cara, eu só vi. Eu não tive a oportunidade. Mas, cara, na boa, eu tô ouvindo vocês falando e vendo as imagens no Google. Cara, que... Nossa, é animal, cara. E eu, o que eu fiz, cara? Eu também não tinha jogado, cara. Eu tive o Play 1 e não joguei, ô canha. Meus parabéns, eu te odeio. Não te odeio, na real, assim, ó, tu teve a faca e o queijo na mão que eu não tive e desperdiçou. Mas acontece, também fiz dessas, cara. Não, tem muita coisa que a gente não jogou e até o pessoal lá do Super Controle fez um podcast muito legal chamado Não Cheguei a Jogar. com todos. Muito legal, cara. Com todos os jogos que eles não chegaram a jogar. E, cara, o que, que eu fiz? Ontem eu peguei a minha versão do Castlevania Symphony of the Night oficial, comprada digital na PlayStation Network, que funciona no Play 3 e no PS Vita. Botei no PS Vita, comecei a jogar ontem, 6 da tarde, e hoje, 6 da tarde, eu tô praticamente no final do jogo, cara. Ou seja... O jogo tá com quantos porcento tá? Não, eu tô com... Assim, eu tô pra fechar ele, tô pra matar o Drácula, que é o final bom, o final real do jogo. É, mas eu tô com 90 e poucos por cento. Eu não vou fazer os 200% nessa run. Que tu sabe que dá pra fazer 200 e... Deixa eu ver... 200.1. 6%, alguma coisa assim. Eu acho que... É, uma coisa assim. Então, esse jogo, cara, ele pegou toda essa questão do chamado aí. Tem a gente que até já odeia o termo Metroidvania. Que é o quê? É a exploração de um cenário em duas dimensões, tá? Que ele não é linear. Ele não vai sempre da esquerda pra direita, que nem Super Mario. Ele é um cenário que te larga no meio dele, teoricamente. E tu pode ir pra qualquer lado. Como assim pra qualquer lado? Tem lugares que vão estar fechados com chaves específicas ou poderes específicos. Então, por exemplo, no Symphony of the Night, o Alucard, ele vai conseguindo os poderes de se transformar em névoa, um vampiro, o que é bem óbvio, e num lobo também. Ele também consegue uma pedra lá que abre determinadas portas. Então, tu disse vampiro, tu quis dizer morcego, né? Eu quis dizer morcego, exatamente. Eu falei morcego e tu entendeu errado. Então assim, ele vai adquirindo esses poderes. Então a exploração é só você imaginar um jogo antigo de plataforma, que tu ia só da esquerda pra direita, mas tu pode ir pra qualquer lado, pra cima e pra baixo, e tu vai encontrando essas portas, essas passagens que são específicas. Ah, beleza, encontrei essa porta fechada, ou esse lugar que eu não alcanço pulando normal, beleza, agora eu não posso mais ir pra direita, vou pra esquerda. Encontrei, consegui habilidade de pulo duplo, que é uma habilidade que tu tem que conseguir no jogo, ela não tá desde o começo. Beleza, vou voltar, vou dar o pulo duplo, vou chegar naquele lugar. E assim vai. Então, cara, eu sou apaixonado por esse tipo de exploração, por esse estilo de jogo, não cansa, cara. Não cansa porque... Eu curto também, porque assim, é uma mecânica de design simples, só porque bem explorada, se feita de maneira engenhosa, tem infinitas possibilidades, né? Foi da comparação do Symphony of the Night com a questão do Super Metroid, não tanto o Metroid e os Castlevania original, que surgiu o termo Metroidvania, né? E assim, cara, e nem tão simples, né, Canha? Porque deve ser um quebra-cabeça montar esse jogo, né, cara? Ah, com certeza, com certeza. Tem todo o processo de design. Imagina os caras com folhas e folhas e pranchas de desenho feito e tudo. E antigamente as coisas eram também mais manuais, né? Hoje em dia tem mais outras ferramentas. E assim, cara, já que tu falou aí, conta do começo do jogo, que é o final do outro, como é que é essa história aí? Cara, tu começa com o Richard Belmont totalmente bombado, com todos os itens tunados, com o cara, tem o slide que pula, tem tudo, e tu entra naquela música animal, com aquele cenário animal, tipo aquela música, uma versão Castlevania Rock, dizendo, eu tô vindo aqui matar o Drácula, e tu vai lá e mata o Drácula, tipo, ele é feito de papel, tipo, a pessoa que for matar o Drácula e não conseguir, olha, parabéns, a pessoa não pode jogar videogame, porque é... Não, na verdade não tem como perder, né, o Drácula tem... Tá, mais uma vez, tá revivendo o final do Rondo of Blood. Ele tem duas. O Drácula tem duas barras de life. Quando tu esgotar a primeira, ele vai se transformar num demonhão e tu mata o demonhão. Ou tu perdendo todo o teu life, ou tu esgotando a primeira barra dele, tu ganha. Vem a Marie e te dá alguma coisa ali, um item ou alguma coisa assim. Olha! Deu alguma coisa pra ele. Deu alguma coisa pra ele e ele ficou super poderoso, se empolgou. Então, Richard Belmont, ele tem o mesmo poder que o Seiya, né, dos Cavaleiros do Zodíaco. A proteção dele, o grande poder, é o bálsamo vaginal de Atena, né? Tá, e aí, ou seja, daí tu fica realmente invencível, como o Canha falou, e tu mata o Drácula. Tá, mas peraí, a Maria é namorada dele, não, né? Não, a Maria não é a namorada dele. A namorada dele era outra, que eu não lembro o nome agora, mas isso. A Maria é uma das que ele salva, tá? É, porque a Maria tem 12 anos e tal, e tipo, mesmo pro Japão isso é um pouco errado e tal. É que assim, no final do Rondo of Blood, quando ele derrota o Shaft e a Morte, ele vai confrontar o Drácula quando ele derrota o Drácula, ele some junto com ele. Que é o que acontece ali no começo do Symphony of the Night. O castelo vai pro saco. Mas peraí, o Shaft é aquele personagem lá do... do Samuel Jackson, não? É, não tem como, eu também lembrei. Né? Não é não, não é não. É, e aí assim, cara, aí o jogo te joga ali pro começo com o Alucard, tá? Que é o filho do Drácula e tal. E aí tu começa a jogar com ele, porque o Alucard, ele já queria, ele já tinha aparecido uma vez pra acabar com os planos do pai dele de colocar o mundo sob o domínio do mal, basicamente. Então ele volta e a tua missão nesse jogo é confrontar o Drácula. O interessante no plot, e eu gostaria de avisar que agora eu vou dar spoiler do jogo na cara, vocês se importam? Nem um pouco, pode falar. Não, cara, esse jogo, eu acho que o spoiler desse jogo não importa muito, mas quem não quer ouvir, dá uma puladinha aí. É, o que acontece? Durante esse jogo, tu tem um final. Durante o jogo, a Marie vai dizer pra ti, pro Alucard, a Marie aparece já mais velha e tal, porque passa 4, 5 anos depois, que o Richter foi tomado pelo Drácula, e o Richter tá tentando, o Richter Belmont tá tentando ressuscitar o Drácula. Tu te encontra com ele. E o que que acontece? Quando tu vai enfrentar ele, se tu não pegou determinados itens, fez determinadas coisas, tu vai matar o Richter. E esse é o final ruim. Se tu pegar determinados itens e fizer os pré-requisitos, tu consegue ver o Shaft controlando ele. E tem uma bolinha verde, um orb verde na cabeça do Richter. Tu derrotando essa bolotinha verde, tu quebra o domínio do Shaft sobre ele e aí tu vai pra enfrentar o Drácula. E essa parada é massa, Jonas, porque aí, assim, ó, tu já explorou, nesse momento, tu já pode ter explorado o castelo inteiro. O cenário é bem grande. Aí tu olha, beleza, já explorei tudo. Onde é que tá o Drácula? Cara, ele te joga, vamos dizer assim, ele recomeça o jogo. O cenário vira de cabeça pra baixo. Puta, o teu pariu. O castelo, tu joga no castelo de cabeça pra baixo, cara, e ele zera o teu mapa. O teu mapa, todo que tu abriu, que nem o do Metroid. É o mesmo estilo de mapa. Ele zera, tu começa com um quadradinho e tu recomeça tudo, cara. Só que assim, tu tem teus poderes, tu consegue passar pelas portas que tu não conseguia, tal, tal. Isso tu não perde. E aí tu vai atrás dos 5 pedaços do... Não é bem do Drácula, são 5 itens que pertenciam a ele e tal. Muito parecido com o que foi feito naquele Castlevania do Nintendinho, no Simon's Quest. Uhum. E aí tu vai até tu juntar os 5, tu vai numa sala específica e tal, e aparece o Drácula, tu derrota ele. E aí é o final verdadeiro do jogo. É, esse negócio aí quando a Game Pro listou como, alguns anos atrás, como o 26º maior momento da história dos videogames, tipo quando tu descobre que o castelo fica invertido, ó. Cara, é muito foda, cara, porque assim, ó, os caras pensaram no castelo inteiro. Agora tu tem que andar nele de cabeça pra baixo, cara. Que foda. Eles tiveram que pensar em tudo de cabeça pra baixo, cara. Eles tiveram, na verdade, assim, eles fizeram provavelmente um playthrough com o castelo de pé e depois eles fizeram toda a mecânica do castelo que eles foram abaixo e testaram todo ali que eles foram abaixo pra ver se funcionava e foram fazendo pequenos ajustes. Sim, mas bom, cara, é primoroso. Bah, cara, não é que não são pequenos ajustes, cara, porque eles não... É, pelo que eu percebi ali, eles não mudam a nada, entendeu? É realmente... Não, mas que eu digo assim, digamos, a forma inicial que tu enfrenta ele com a gravidade normal, com a de cabeça pra cima, né? Ah. Tu, digamos, ela já é a forma que compete. Quer dizer, o design é um design primoroso que os caras trabalharam pra funcionar das duas maneiras. Eles devem ter jogado esse jogo inteiro várias vezes pra testar essa desgraça aí. É, cara, o negócio, assim, a dificuldade dele é bem semelhante a todos esses que vieram depois, que até eu joguei mais do que os antigos, que é eu joguei o Dawn of Sorrow e o Order of Ecclesia e alguma coisa dos outros. Order of Ecclesia, como eu falei, eu tô fechando, Dawn of Sorrow eu fechei todos os finais, peguei bastante coisa e tal. O que acontece? Até a dica que eu dou pra quem for jogar e não jogou ainda é sempre procurar salas de save, tá ligado? Porque às vezes a dica que eu dou é: se você não começou a jogar ainda, desista. não, cara, não fala isso. Isso é pra Civilization, né? Que eu, às vezes eu pergunto, pô, cara, nunca joguei Civilization, é legal dos caras, não. Nem começa, tem partida que não tem 30 horas. Não, deixa eu interromper. Okay, eu joguei domingo, cara, eu joguei algumas horas. O Civilization 5 é animal, interrupção é off-topic. O Civilization 5 eu achei animal, Ocanha. E o tutorial dele é bem melhor que os outros, cara. Ele é muito mais... Pô, muito bom, cara. Tá, voltando pro Castlevania. Então, assim, ó, às vezes tu olha no mapa ali, tem um quadradinho ali, tem uma sala que tem uma passagem e tu não explorou. Vai ali e olha se não tem uma sala de save ali, porque tem bastante sala pra salvar. Então, se o cara procurar e achar as salas de save, pelo menos ele não perde muito progresso. Porque, cara, uma coisa que eu acho muito chata é que tu morre, ele volta pra tela inicial do jogo. Não tem conversa, meu, não tem... Ele volta pro menu, cara. Porra, podia voltar pra uma tela diferente. Tipo, você quer continuar do save ou quer voltar pro menu, tá ligado? Mas, porra, é um saco. Ah, start, x, start, x, tá ligado? Tipo, é meio sacal, assim. Mas, puta, cara, Castlevania Symphony of the Night, não tenho o que dizer, cara. É um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, ó. Qualquer um que pega esse jogo na mão... gosta na hora, cara. É um jogo, tá, eu tenho jogar, uma cara, ressalva a fazer. É, não, esse é um jogo assim que tá junto lá com o Super Metroid também, que o Super Metroid eu joguei ele até metade umas duas, três vezes, mas enfim. Não tive Super Nintendo também, o emulador é extremamente difícil de conseguir, então eu tenho uma ótima desculpa só na mas assim, ó, até quero colocar uma ressalva em homenagem ao nosso amigo Eugênio, que não pôde estar presente hoje, né? Tá. Sim. Cuidando dos assuntos do casamento, parece que o próximo casar sou eu, dessa. O que acontece? Eu queria citar o Eugênio aqui para mencionar o fato de que são um pouco malditos os consoles da SEGA para a série Castlevania. Porque o jogo Bloodlines do Mega Drive é uma ovelhinha negra, né? Me botaram um cara com uma lança lá. Então eu acho o jogo animal só porque muita gente tem lá suas queixas. Aí o segundo jogo que ia sair para um videogame da SEGA seria o Symphony of the Night, que em 98 ele saiu. Tipo assim, ó, a SEGA abandonando Saturno. A SEGA abandonando Saturno, desistindo, porque a SEGA era cagona, né? Ela. Qualquer. Oh, meu Deus, tipo, sabe? Vendo que o PlayStation tá mais alto, vamos desistir. Então. Em 98, Symphony of the Night, tipo, foi portado no Japão. Foi levado pro Saturno. Isso, pro Saturno. A Maria, dá pra tu jogar ela, tipo, todo jogo, tipo, uma versão do Symphony of the Night. Isso. Tu pode jogar com a Maria o jogo inteiro e tu pode jogar com o Richard também. Aí o que acontece? O Richard tem um terceiro slot de armas de mão para colocar itens. Tipo, ele tem alguns itens que são exclusivos desse porte, tem algumas áreas diferentes e alguns chefes que têm partes diferentes. Tem alguns remixes de outras músicas do Castlevania, só porque assim... A escrita do código desse jogo foi fuleira, tipo, eles na verdade... só aproveitaram o código do PlayStation. Então, os tempos de load são gigantes e eles não aproveitaram o que o Saturno tinha de bom. Saturno é fantástico em alguns vários aspectos, melhor que o Play 1 para jogos 2D, só porque, inclusive, sim, a resolução do Saturno é mais alta, só porque ele não tinha suporte à transparência como o do PlayStation tinha. Então, o que eles fizeram? Eles usaram um quebra-galho, tipo, sprites perfurados para simular a transparência que o Saturno não conseguia fazer, tá. E eles não tiraram proveito do aumento da resolução. Então, o que acontece? Eles pegaram o negócio numa resolução diferente e deram um stretch. E tem alguns, tipo, eles espicharam. E tem alguns sprites que são espichados diferentes. Então, ele perdeu um pouco da proporção. É um jogo meio distorcido. E ainda tem o detalhe de que só saiu em japonês. Eu tenho esse CD gravado no meu Saturno. Eu adoraria poder jogar ele lá, mas não dá. Então, o que acontece? Assim, a qualidade geral do jogo no Saturno foi uma merda. E o Koji Igarashi, que era o diretor do jogo, ele colocou aqui, vou citar entre aspas: eu entendo porque os fãs que nunca jogaram a versão de Saturno estariam interessados nas coisas extra que tem lá, mas de verdade eu não me sinto bem com relação a essas coisas extras, porque eu não poderia colocar o meu nome num negócio tão ruim daqueles e apresentar para os fãs do Castlevania. Nossa, detonou, cara. É meio triste. Até eu espero que versões, tipo a versão do PSP, que saiu pro PlayStation e tal, que ela tenha essas coisas extras que tinha na versão do Saturn, não sei se tem. Mas foi uma versão ruim. E eu gostaria de colocar um outro adendo, que enquanto a gente conversava, eu tive a curiosidade de olhar quais títulos do Castlevania foram cancelados na listagem deles. E foram dois, só dois. Em 96 saiu uma versão pro Sega 32X. Tipo, as ideias iniciais dele foram acabadas usando no Symphony of the Night. Ou seja, o Symphony of the Night quase saiu numa das piores plataformas que faliu mais rápido da história, que foi o Sega 32X. Então ele teria talvez saído lá de qualquer jeito, ainda bem que não saiu. E aí teve esse problema com a versão de Saturno, e em 2000 quase saiu um Castlevania Resurrection pro Dreamcast, que teria sido o primeiro Castlevania desenvolvido pela Konami of America. Então acabou que, bom, não foi desenvolvido pela Konami of America, não sabe. Então, assim... Não rolou. Ovelha Negra saiu pra Mega Drive. Uma versão bugada do melhor jogo da história saiu pra Saturno e os dois cancelados foram pro 32X e pro Dreamcast. A SEGA se fudeu nessa história hoje. Por isso que o Eugênio não participou. Ele disse que tinha que entregar convite de casamento, mas é mentira, foi protesto. Olha o complô, cara. Ah, mas é isso aí, cara. O Symphony of the Night tem, puta, cara, tem muita coisa que a gente pode falar dele, né? Assim, a trilha sonora é impressionante. Ah, cara, a trilha do Castlevania, pra mim, ela sempre foi muito rock e heavy metal, assim, né, cara? Qualquer música que tu colocar ali com bateria, guitarra, com distorção, cara, e tal, é muito da hora, cara. A trilha sonora do Castlevania é uma coisa muito marcante no jogo, cara. É, cara, e a do Symphony, cara, puta que pariu, velho. É, a galera se esforçou demais ali e mandou muito bem, cara. Assim, ó, dá pra ver que o jogo foi feito com muito esmero mesmo, cara. Foi feito com carinho. Foi feito com carinho, cara. E é mais uma vez, cara, voltar pra aquela coisa da série, não era a série que vendia mais, né, cara? Só que os caras, a galera gostava e tal. Então tu vê que alguma coisa transpassou ali, sabe? O gosto que os fãs tinham pela série, que o pessoal que tava fazendo também tinha, que ali foi maior do que a questão, ah, vendeu quanto, lucrou tanto e tal. É, cara, a compositora do Symphony of the Night, só para deixar registrado o nome, é Michiru Yamane, certo? E o escritor principal é o Koji Igarashi, que o Okanha falou. Né? Então, e tem o artista conceitual, Jonas, tu que é um cara mais voltado para essa área das artes, que eu até vou deixar um link, que eu achei uma página com artes conceituais deles, que são bonitas demais, cara. Que é o Ayami Kojima. Eu já vou te passar na verdade, um link aqui. A Ayami Kojima, ela foi responsável pelos visuais do Symphony Isso. of the Night, e daí depois eles acabaram deixando o negócio mais anime nas versões do DS, porque ele era uma arte mais adulta, essa arte da Ayami. Uhum. É, realmente, a arte dela é bem adulta, eu acabei referindo no masculino, mas é uma mulher. Uhum. E ela é, pelo que eu li, ela é uma autodidata. Nossa, que da hora. Cara. Ela começou a desenhar e tal, e cara, jogo, e as artes são bizarras. Esse jogo vai ser um dos primeiros jogos mencionados no podcast. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui que tem um slogan antigo, que é o slogan da Valita, né? Esse jogo ganhou o selo Valita faz com carinho, né? Porque foi um jogão feito com muito amor, cara. Cara, meu Deus, né? O Canha conseguiu bater o recorde das piadinhas. Não, pô, mas ó, a gente tem que ter uma marca, cara. Começamos com a marca, o selo Valita pros jogos, cara. Tá bom, então, vamos levar a sério essa parada aí. É isso aí. Ah, cara, então, assim, ó, nessa primeira parte a gente falou do começo da saga da família Belmont nos videogames, né? Com o Simon Belmont, nos dois primeiros jogos. Depois a Konami voltou ao passado, voltou uns 200 anos ali praticamente, e contou a história do Trevor, que era anterior ao Simon. É, a coisa seguiu com vários outros jogos que a gente não vai entrar em detalhes, como eu falei, porque fica complexo mesmo e tal, a gente não quer prolongar demais também o tempo do cast. No Game Boy, vale a pena pesquisar, procurar, dar uma jogada com a facilidade do emulador que tem hoje. Né? O resumo, cara, para os impacientes, Castlevania foi um único jogo para PlayStation chamado Symphony of the Night, que tu joga com o Vampiro Alucard, joga esse é massa. Fora, ok. Meu resuminho. Quebrou no meio, cara, quebrou no meio. E é isso aí, cara, passou pro Richter no Round of Blood e terminou no... Terminou, digamos, o ápice no Symphony of the Night, que é um jogaço, cara. Ah, tem que jogar, cara, tem que jogar mesmo. Eu joguei praticamente 24 horas aí, né, de tempo, mas tempo de jogo aí eu posso dizer que deu, assim, 10 horas mais ou menos, tá? Tempo de jogo ali no save dá menos, mas deu, assim, umas 10, 12 horas mesmo sentado jogando. Foi bastante, aí foi uma maratona que eu fiz, mas valeu a pena, cara. Eu tava com esse jogo entalado aí pra terminar, cara, não tinha jogado até o fim e, putz... E o negócio é o seguinte, vamos se comprometer a conversar sobre o que aconteceu depois do Symphony of the Night ali, né? Essa é verdade, cara. Vamos assim, fechar, eu acho que... Sabe que o que seria legal, seria legal a gente justamente assim, ó, vamos jogar todos, até o bom seria pegar e jogar o Rondo e o Symphony, pra depois que a gente falar, a gente poder abrir o próximo cast, daqui a algum tempo, sei lá, com o Symphony. Uhum. Então, não, acho que a gente falou do Symphony hoje, Okan, não sei se queria... Mas a gente resgata mais alguns detalhes, cara, no próximo. É, a gente resgata. Pra gente dizer o quanto foi foda e o quanto é o único Castlevania que importa, entende? Nossa senhora. É, filho da puta. Não, cara, então acho que vamos fechar por hoje, né? Cara, eu acho que ficou a noite, hora, cara, foi massa. Acho que foi uma boa noite pra gravar um podcast. Aham, uhum. Foi, no fim das contas, foi uma... Que noite maravilhosa para se gravar um podcast. Isso aí. Beleza. Então tá, pessoal, até a próxima. Valeu, Canha. Valeu, é isso João. Aí. Grande valeu. Abraço. Valeu. Falou, pessoal. Tchau.